André Cedês, o moral de Ibicoara. Eu cheguei no meu limite de amar. E você já amou? Foi amado? Que amar? Olha você na mão do Marquinhos. Eu tanto te amei, tanto me entreguei, até me humilhei. Eu fiz de tudo pra gente dar certo. Tanto que insisti, mas você não quis, a gente feliz. Não vi o amor quando estava tão perto. Agora toda vez que bebe você liga, diz que me ama e tá sofrendo arrependida. E faz até loucura pra gente voltar. Pode fazer de tudo, só não me culpa. Eu cheguei até no meu limite de amar, mas tanto amor não deu pra segurar. Você jogou fora a felicidade. Eu cheguei até no meu limite de amar. Não dou mais um passo pra gente voltar. Se você tá morrendo de saudade, desculpa, eu fiz a minha parte. Onde cê tês? Alô, meu amigo, tá mandando Jesus. Carreira. Eu tanto te amei, tanto me entreguei, até me humilhei. Eu fiz de tudo pra gente dar certo. Tanto que insisti, mas você não quis, a gente feliz. Não viu amor quando estava tão perto. Agora toda vez que você bebe liga, diz que me ama e tá sofrendo arrependida. Que faz até loucura pra gente voltar. Fazer de tudo, só não me culpa. Eu cheguei até no meu limite de amar, mas tanto amor não deu pra segurar. Você jogou fora a felicidade. Eu cheguei até no meu limite de amar. Não dou mais um passo pra gente voltar. Se você tá morrendo de saudade, desculpa, eu fiz a em nome do esporte, Mestre Brasil! Luiz Zetes! Alô, meu amigo Júnior! Paredinho, papai chegou!